Veja que menina linda de black. Sinta o ritmo gostoso que rege. Vamos, deixe de vergonha, se entregue. Faça a sua parte, não inveje. Olha o negro feliz com as tranças. Um só tom, corpo e alma em balança. Com a inocência de uma criança. Alegre, cheia de esperança. A massa reflete seu jeito. Impõe igualdade e respeito. Há muitas culturas no rito. Raízes, histórias, conceitos. Mudanças se farão por quem acreditar. Boas ações que hão de se multiplicar. Coragem que mostram na briga. Batalhas deixando feridas. Corpo castigado pela dor. Rogando no mesmo clamor. Pedindo ao seu Criador. Ajudai, Senhor, por favor. Expresso o que pensa em poesia. África, Nordeste e Bahia. Sofrimento, tristeza, alegria. As duas moedas, pobre e burguesia. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som do preto que canta, som do preto que faz. Som do preto que emana, a força dos meus ancestrais. Som da menina maluca, som da preta que dança. Som da preta rebelde, som da preta criança. Som que traz alegria a quem vive, a esperança de quem sobrevive. Som do irmão da irmã que tá triste. Som da comida e da diretriz. Som de quem sempre tem sede, som de quem sempre tem fome. Som que alimenta as raízes, como você microfone. Que vem da terra, do fogo e do ar. Que vem da água pra aliviar. Que vem das bases da natureza. Que muda pensamento, expressão, beleza. Menino, menina, criança, homem, mulher, herança. Se dá os créditos, abenço da dança. O cabelo enrolado na manhã. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Já que menina linda de black, sinta o ritmo gostoso que rege. Vamos, deixe de vergonha, se entregue. Faça a sua parte, não inveje. Olha o negro feliz com as tranças. Só tão corpo e alma em balança. Uma inocência de uma criança. Alegre e cheia de esperanças. Peça a mão na avenida, peça a mão no carnaval. Peça amor pela carne que é tratada como animal. Peça amor por você, peça amor por mim. Peço coragem na vida, um momento pra refletir. Peço justiça entre nós, que o povo escute essa voz. Que não cala, é forte entre vós, que pega o resgate, o sistema corrói. Peço amor pela pátria, salve, salve, saudosa mãe África. Peço que a história seja contada, que a verdade não seja negada. Nossa voz não será calada, nossas cabeças não serão baixadas. Nossas preces serão cantadas, nossa fé não será profanada. Vamos juntar nossas mãos, abraçar todos os nossos irmãos. África, mãe, ouve nosso pranto, envolvido nesse belo canto. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Já que menina linda de black, sinto o ritmo gostoso que rege. Vamos, deixe de vergonha, se entregue. Faça a sua parte, não inveje. Olha o negro feliz com as tranças. Só tom, corpo e alma em balança. Uma inocência de uma criança. Alegre e cheia de esperanças. Veja que menina linda de black. Sinta o ritmo gostoso que rege. Vamos, deixe de vergonha, se entregue. Faça a sua parte, não inveje. Olha o negro feliz com as tranças. Só tom, corpo e alma em balança. Uma inocência de uma criança. Alegre e cheia de esperanças. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, conceito, amor, carrega no peito. Som de preto cabeça, som de preto cabeça, conceito.